Papa dopo il schiocco, sono 30. Salvador, bom dia, voo 331 para cópia, como é? Voo 331, bom dia, foto para cópia. Bom dia, Salvador, convunha 360 para o IC-58, pista 90, curva direita, saída da El, Leda, Sagaz. 198-5443. Da Eolita Sagaz. O controle de 198 e o transponder 5443. Correto, chamo pronto, 1331. 33, obrigado. 1476. 476, Recife, pronto, cópia. Pronto, cópia, ciente da Fox Trot. Salvador Recife 410, pelo ISC 58, 10 decola, esquerda, Pucaracaju, 198-5457. Utilizado, esse 410, pelo ISC 58, decola 10, curva esquerda, Pucaracaju, 198, controle 5457, ao transponder. Correto, module na 186. Quando para o táxi e pushback, o 1476. Informa para pushback e acionamento. O 1476 está no portão 3. está no 05 para pushback e acionamento. Autorizado, Team Taxi. Força Taxi, gol 1331. Traco Salvador, bom dia. No gol 1-1. Formado. Forte para a cota. 1-1-5-5, Galeão. Nível 3-4-0, aguarda a cota. Aguarda, 1-1-5-5. Ponhas o ajuste militar. Na escuta, o 3-6-0. Solo, bom dia, gol 1476, puxa, acionamento, portão 3. Autorizado, time táxi. autorizar a chamar táxi, 476. Gol 1155, pronto, cópia. Ativo, prossiga. Galeão 340, Peruísque 50, pista 10, curva direita da El, Leda, apoia Leda, direto Bidev, controle 119.85461 no transponder. Controle, transponder, se vem cuidando. 5461. E a frequência do controle? Eu não mantenho escuta, guarde. Mantendo, escuta o bom, 3-3-1. 19-8. No 1-1-5-5, autorizado Galeão, 3-4-0. Número 0, decola da 1-0, curva de 30, saída da Elton, São Rê, da Bosco 10. 4-6-1-5-1, controle 1-9-8. Correto, chama para push e acionamento no 155. É, chama para push e acionamento, gol no 1. Já tá livre, via Juliette Alfa. Via Juliette Alfa, tá ponto espera, gol no 331. Então 3601, pronto, cópia. Pronto pra cópia. Congonhas 340, Zulu 16. Pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, apoia Leda, direto Bridge, controle 119.85467 no transponder, dan 3601. 3601, na Terceira São Paulo, Congonhas, 340. Decola dano 0, curva direita, da El, Leda, Bridge, UP Zulu 16, controle 19.8, transponder 5467. Correto, pronto. 3601. Transformador, gol 1-3-3-1, ponto espera da 1-0, pronto. 1-3-3-1, decolagem autorizada, 80 graus, 7-9. Decolagem da 10, gol 1-3-3-1. Aerotáxi, voo 1476, 67 a bordo, 3 horas e 31, alternativa Salvador. 1476, até o ponto de espera na minha escuta, o ajuste 1010. O ponto de espera na sua escuta, ajuste 1010, 1476. Corrigindo, transfere 186 no ponto de espera, 1476. 186 no ponto de espera, 476. Bom dia, Vigente Whisky, Juliette Romeu. Chega. Whisky, Juliette Romeu, se encontra no pátio 3, solicita autorização reboque para o pátio principal, post 505. Dado início de reboque, reporte na saída do pátio 3. Ciente, reportar na saída do pátio 3. Bom dia, 1476, Lima, mantém 1-0. Lima, mantém 1-0, 1476. 331 da Boa aos 46, 198, boa viagem. 198, Gol 1331, não. Controle Salvador, Gol 1331, decolou na sua escuta. 331, contato radar, submantendo 360. 360, Gol 1331. Zona sobe restrito nível 300, conforme instrução aí no centro Recife. Restrito 300, Gol 1331. Meia, decolagem autorizada, 80 graus, 8 nós. Autorizada decolagem, zona 0, voo no 476. Quatro sete meia aos 48, 198, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. Tudo bom dia, no 476 da Gol decola Pucca, Aracaju. Bruno, 476, contato radar, submantenha 410, saída Pucca. Sobe, mantém, 410, voo no 476. Já tinha um meio, se encontra na saída do parque 3. Cara, autorizado até o 5, autorizado. 500 até o 5.